minutos finais desta edição de sexta-feira da Happy Hour na Nova Era, com o som novo da Dimitri Vegas e Like Mike, David Guetta e Kiara, Complicated. E agora vamos falar de coisas complicadas, ou não, para os mais novos. Complicadas, mas acessíveis. É assim, Manuel Câmara, que está aqui na Happy Hour da Nova Era para apresentar as atividades de Inventors, que acontecem em várias escolas do país, ao todo mais de 100 escolas distribuídas pelo país e que recebem estas atividades de Inventors neste ano letivo 2017-2018, o que acontece pelo segundo ano. Olá Manuel, bem-vindo à Happy Hour da Nova Era. Olá, boa tarde, muito tudo obrigado. Bem? Muito obrigado. Então, em que consistem estas atividades de Inventors, que são, portanto, atividades extracurriculares? É verdade. Estas atividades têm o objetivo de introduzir os miúdos à tecnologia e à criatividade. A verdade é que os miúdos estão hoje a crescer com tablets e vão encontrar um mundo que está em aceleração tecnológica. E o que nós achámos, nós vimos de startups e de empresas tecnológicas e achámos que havia aqui uma oportunidade excelente de introduzir os miúdos a estas novas tecnologias e ferramentas que podem ser úteis no futuro e que lhes abrem horizontes, de certa forma. E são atividades que acontecem ao longo de todo o ano letivo. Exato, são extracurriculares. Nas escolas nós estamos em cerca de 100 escolas. Os miúdos inscrevem-se e estão todas as semanas connosco a fazer uma coisa diferente, desde a eletrónica à programação, a mexer com sintetizadores, a fazer animação stop motion. Portanto, a ideia é eles estão todas as semanas a criar uma coisa nova. 100 escolas, isso dá quantos alunos abrangidos por estas atividades? Sim, neste momento já chegámos aos 1.200 alunos. Talvez chegue aos 1.300, portanto foi um salto exponencial. Nós começámos há pouquíssimo tempo. O ano passado tínhamos 400 alunos e estamos aqui a crescer. E de facto o nosso objetivo é chegar ao máximo número de miúdos, porque acreditamos que dando-lhes as ferramentas para criar coisas, quanto mais miúdos aqui em Portugal tivermos a criar coisas incríveis e com aspirações de serem engenheiros e astronautas e ou o que quer que seja, mais engraçado vai ser o futuro deste país. Portanto, atividades nas áreas das ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Sim, sim. Tudo que sejam artes, zonas criativas, não é? Na verdade, não é só criar engenheiros. Aquilo que achamos é que nós misturando, por exemplo, a eletrónica com a música, vocês sabem isso melhor que ninguém, se calhar, é possível fazer coisas incríveis, ou misturando a arte com a programação. Portanto, este cruzamento e pegarem umas áreas e outras e misturar é aquilo que faz a criatividade e aquilo que faz a inovação. Uma das coisas que os pais costumam dizer aos filhos é o que é que queres ser quando fores grande. Neste caso, eles já podem começar a trabalhar naquilo que se calhar querem ser. Bem sim, cedo. Sim, e de uma perspectiva de futuro também. Nós pegamos em muitas tecnologias que estão aí em ponta, portanto temos uma ideia de usar realidade virtual com os miúdos, de mostrar-lhes como é que funcionam impressoras 3D, todas essas coisas estão aqui a despontar. Mostramos aos miúdos e quer dizer, eles acham isto fascinante e certamente pode ser parte do futuro. E quanto mais áreas eles conhecerem, quanto mais coisas tiverem acesso, mais acertadamente saberão dar uma resposta no futuro. Ainda hoje o Manuel esteve no colégio de Gaia, não é? Exato. No Colégio de Gaia nós temos cerca de 60 a 70 alunos inscritos, temos muitas turmas. Tivemos hoje a dar a nossa aula de eletrónica, em que os miúdos aprendem o que é uma bateria, como é que essa bateria se liga a uma pilha, a um LED, a um buzzer, a um motor, e eles ao aprenderem estas partes básicas do circuito eletrónico conseguem olhar para o telemóvel, para a torradeira, para a televisão e perceber que tem tudo uma parte eletrónica. São aulas eminentemente práticas. Sim. Nós gostamos de meter os componentes e coisas na frente dos miúdos e deixá-los disparatar antes de dar a teoria, porque o miúdo fica muito mais compenetrado e inspirado e interessado pelo assunto quando começa a mexer e ver que coisas acontecem, e depois ele começa a perguntar e como é que funciona, e o que é um LED. Portanto, nós temos aqui uma posição invertida de primeiro façam aos disparates e depois vamos falar sobre eles. Muito bem, Manuel, obrigado então aqui pela presença na Happy Hour, mesmo nesta reta final. Manuel Câmara, que nos apresentou estas atividades extracurriculares de Inventors, que neste ano letivo estão a chegar a mais de 100 escolas do país. Esta é uma iniciativa a seguir de perto de Inventors, a fechar esta Happy Hour de sexta-feira. Já vem a Lenny Malaya com mais música na Nova Era. Aqui é a Happy Hour, volta para a semana às 5 da tarde. Martin Garrix com Usher para as despedidas. A fechar a porta, Don't Look Down. Resta-nos desejar-te um alto fim de semana.